vi que a festa tava pra chegar. Arrumei a roupa nova pra poder comemorar, junto com tanta gente nova que dizia que é cantando todo dia que a vida fica melhor. Junto com tanta gente nova que dizia que é cantando todo dia que a vida fica melhor. Três reis magos, estes vindos do ocidente, anunciaram a toda gente muita dança e diversão. Forró, canjica, samba e beijo na boca, essa gente cantando louca, como num só coração. Viva a violeta, viva a clara, clareou, e viva todas as cores, a gente fazendo amor. Viva a chegança, lua cheia, qualquer porta, canta, canta todo dia, que a vida fica melhor. Quando eu ouvi que a festa tava pra chegar, arrumei a roupa nova pra poder comemorar. Junto com tanta gente nova que dizia que é cantando todo dia que a vida fica melhor. Junto com tanta gente nova que dizia que é cantando todo dia que a vida fica melhor. Seis magos, estes vindos do ocidente, anunciaram a toda gente muita dança e diversão. Forró, canjica, samba e beijo na boca, essa gente cantando louca, como num só coração. Viva a violeta, viva a clara, clareou, e viva todas as cores, a gente fazendo amor. Viva a chegança, lua cheia, qualquer porta, canta, canta todo dia, que a vida fica melhor. Viva a chegança, lua cheia, qualquer porta, canta, canta todo dia, que a vida fica melhor. Para galera, para para galera, para